O primeiro podcast do Piqui Cash, Piqui Esportes, o novo site de esporte goiano. Aqui estamos com presente com a galera que curte o futebol goiano mesmo, os outros esportes. A gente está querendo fazer uma coisa legal para os torcedores que querem ficar antenados, sair dessa mídia, eixo Rio-São Paulo, para cair no eixo Goianésia, Aparecida, Trindade, Anápolis. O eixo da GO, cair nessa parada. Então, até porque só tem velho, né? Nesses momentos são novos. Tem uma galerinha nova aí querendo fazer jornalismo de qualidade. Becky Sports, it's in the game. Então, acho que a gente começar aqui falando agora do que tipo assim, foi notícia bastante, o pessoal do Atlético, que voltou ao Ascioli, que teve sua estreia lá, o amistoso contra o famigerado time do Gama. Qual que é a série do Gama que tá fazendo ali no Candangão? A gente nem série tem esse time. Esses amistosos também que o time goiano tá fazendo também é sacanagem, né, cara? Eu fico pensando assim, esses time goiano fez amistoso tudo com o time Candango. Foi Sobradinho, Ceilândia, Santa Maria, que vai ser agora contra o Vila Nova. Mas é aquela coisa, né? O amistoso, o cara não tá preocupado com um grande jogo, né? Esse tipo de coisa. É um jogo treino. Aí normalmente dá pra fazer um jogo treino igual o Atlético mesmo fez com o sub-20 do Atlético, o Vila fez com o pessoal amador, e quando você vai procurar alguma coisa, você não vai chamar um cara lá do Paraná. A logística é muito longa, muito complicada. O problema é que, tipo assim, você vê agora os times lá, Paulista, Palmeiras, aí contra o Cerro Porteño, São Paulo, contra os caras lá pra começar o Campeonato Paulista. Aqui os times goianos estão igual a seleção brasileira, fazendo com Kuwait, com Honduras, vai pra Copa do Mundo, vai lá e faz um jogo treino. O Campeonato Goiano tá igual aos amistosos do Brasil, aí você vê a Alemanha lá treinando contra o time da França, os caras tudo bom, aí vai e ganha, né? Tipo o Campeonato Paulista. Mas e aí, agora o Ianzinho, né? Foi lá no Ascioli, o único que compareceu. Como é que foi lá o jogo, Ianzinho? Não, o jogo começou bastante disputado, o Gama saiu na frente, logo no começo do jogo, marcou um gol, não vou lembrar o nome do jogador que... Mas assim, o Atlético começou jogando com o time sub-20, não foi isso? Foi isso, Sérgio? Não, na verdade ele começou com o time reserva e aí depois entrou os titulares, exatamente. Não, mas então dava pra ver em campo que o time começou bem perdido, tava desentrosado e... Mas no segundo tempo entrou o Júnior Viçosa... Contratação nova, né? O William Schuster, veio do Grêmio. O Gilzinho, ele começou ou não? O Gilson começou jogando. Não sei. Eu acho que ele começou jogando. O Lino, acho que o Lino começou jogando também. Aquele atacante Alisson já mostrou pra que veio, né? Errou o pênalti lá no primeiro tempo. Errou o pênalti. A aposta do Atlético. É o cara que era pra fazer sombra pro Viçosa, errou o pênalti no jogo amistoso, então. Deu uma pegada de pé do rapaz, né? Mas logo o Atlético engrenou, marcou um gol de empate. E não deixou o Gama jogar, não. Foi pra cima, virou o jogo. Teve mais uma oportunidade, quando tava 3-1, pra fazer 4-1 com o Viçosa, mas ela acabou errando. Isso já com o time titular, né? Já com o time titular. E foi basicamente isso aí. A casa cheia. Pois é, ué. Eu acho que eu vim na pressão lá de graça. Eu acho que não deixou de apoiar o time em um minuto. Eu acho que o que pegou mesmo, a história que pegou mesmo, foi, se fosse qualquer amistoso, igual tem todo ano, ninguém estaria falando, né? Mas a questão foi realmente a volta para o Ascioli, porque o torcedor atleticano sabe que o atleticano tá mas sentido. Mas pode seguir o caminho do Nosso Senhor agora? Não, é por que causa que tá... Mas pro Goiano vai servir. Vai. É por causa que... É por também, isso que... Muito melhor. Não, é por isso que deu esse problema dos bombeiros agora. Porque, teoricamente, era como se fosse um jogo treino. Aí não tinha bombeiro ir lá. Porque, realmente, um lado tá cheio de tijolo, tudo. Não tá pronto, tá só um lado funcionando. É tanto que o povo que deu 2.500 não cabia onde tava. Ficou no alambrado. Aí, a partir do momento que deu confusão, desse tipo de coisa, aí... Aí o pessoal chamou o bombeiro, como se fosse um jogo oficial. Aí foi lá olhar e vai aprovar. Igual o Vila começou a fazer a Série B, a Série C, queria fazer no Oba, aí fizeram uma denúncia anônima lá, porque estava irregular. Mas, tipo assim, se a FGV queria que voltasse pro Serra Dourada, fez roubar o dinheiro, igual tava roubando lá, contando os ingressos. 15 mil, na verdade, tinha. Aí passa 10. Uhum. Deu 15 no jogo, contou os ingressos, só deu 10. Tipo assim, ganhou 5 mil de ingressos. É, desse jeito mesmo. Mas foi, cara, eu penso assim, o jogo foi um jogo muito bom, né? Por causa que o Wagner Lopes conseguiu fazer uma. Principalmente testar esses jogadores que foram contratados. Não sei se o Romarinho chegou a entrar em campo, né? Que diz que é a principal contratação, assim, desse último pacote que teve. Esse lateral Romarinho do Avaí. Romarinho? Do Avaí? Era do Avaí. O time que foi rebaixado, ele veio pra cá. Não, ele entrou e o cara é bom. Diz que o cara é bom mesmo. Lateral assim, esquerdo ou direito? Não, é esquerdo. Esquerdo. Esquerdo. Esquerdo. Cruzamento da hora. É? Não, correria. Eu tava rindo aqui sozinho. Vocês viram o amistoso do Vila lá com aquele Vila Boense? Você viu o goleiro do Vila Boense? Não, vi não. Apareceu o Gabriel jogando gol. O cara era muito ruim. Teve um pênalti que o goleiro ficou. O cara bateu o pênalti pra um lado, aí o goleiro, em vez de pular pro outro lado, ele saiu correndo pro outro lado. Assim, desistiu e tipo, saiu. Tipo o Edmundo pegando aquela vez que ele foi pro gol na final do campeonato lá, ele tipo, o cara bateu o pênalti, a bola já tinha entrado, ele pulou depois, saca? Ele saiu, deu uma corridinha assim pro canto e pulou, foi o mais engraçado aqui lá. Engraçado, só pra sair na foto. Pois é, né? E agora, então, essa semana do Atlético aí, ele apresentou mais um lateral esquerdo, o tal de Matheus Ribeiro, que cria do Internacional, jogou no Juventude, esses famosos jogadores que o time goiano contrata, que passa por todos os times lá do interior do Rio Grande do Sul, depois vem pra cá. Mas você sabe que uma coisa que eu sempre falo é que... De raça, é. Né? Uma coisa que eu sempre vejo é que sempre parece que uma coisa boa é esse tipo de jogador. Porque quando vem um cara que é famoso demais, você pode esperar, o cara é famoso, não é menosprezando o time daqui, mas o cara é famoso demais e ele não tem mercado em outro lugar. Então ele sobrou pra cá. Agora, quando o cara é desconhecido, tem a chance dele arrebentar ainda. Não, o cara que é famoso, ele ainda vem com peso ainda. Pois é. A torcida ficar no pé, é muito pior. Tem um bando de exemplos. Você pega, por exemplo, o Petkovic veio pro Goiás, aí depois você pega o Goulart, que tava lá na reserva do Inter lá. Mas esse aí, o do Goiás, o Daniel Carvalho, eu não ponho ele nessa lista, não. Eu acho que ele não é assim, tipo, famoso igual o Vem Carlos Alberto. É. Eu acho que ele não tem que tirar. O Carlos Alberto jogou nada do Goiás, ele foi lá e conseguiu. Quase tirou, né? O Figueirense lá, ainda jogou bem ainda. Agora o Carlos Alberto, depois daquele primeiro jogo do campeonato, que ele bateu a falta lá na Polícia Federal. Lá. Ele entrou no segundo tempo, ele jogou 15 minutos e pediu pra sair. Foi. Só bateu uma falta. Cara, ele bateu uma falta, foi lá no aeroporto, lá no pé da Polícia Federal. Foi lá no Maranhão, mano. Cara, velho, foi muito tenso isso. Dizem que nunca acharam a bola. Mas eu acho que agora nesse próximo jogo, como é que vai ser o jogo aí, Sérgio? Da semana que vem, o próximo amistoso? É no próximo sábado. E aí veio aquela questão que a gente tava falando, a respeito de terem barrado, né, a torcida, foi o Corpo de Bombeiro lá. A gente sabia que o Assioli não estava pronto, ele não está pronto para receber ainda. E aí barraram a torcida e a torcida atleticana, até deixando para o torcedor que ainda não sabe, a torcida atleticana está fazendo um movimento aí de mesmo sem entrar no campo, sem entrar no estádio, ficar na porta e mostrar que pode torcer lá de fora. E aí ao mesmo tempo vai ter um entretenimento para o torcedor, vai ter uma exposição de camisas antigas, colecionadores de camisas do Atlético. E uma batucada lá, né? Com certeza regada uma cerveja. E aí o pessoal vai dar uma curtida. Até porque esses amistosos, o cara não vai pra assistir o jogo, né? Amistoso é pagode e pagode. Pagode que eu gosto. Pagode. Não, só voltando essa questão lá do estádio, a diretoria atleticana, ela fez uma promoção, não foi na promoção, na verdade. Ingresso a 10 reais para arrecadar para investir no reforma. É, cada um fala uma coisa, né? O que chegou pra mim, o que eu vi foi uma notícia de que o professor Alcides estava com um problema de uma quantidade que faltava para pagar um engenheiro. E aí houve umas arrecadações que alguns torcedores arrecadaram de rifas, esse tipo de coisa, e que deu um valor que era metade do necessário. Eu não vou precisar aqui os valores. Mas, e aí seria necessário uma quantidade de pessoas que para inteirar esse valor, como se fosse. E acabou que esse valor, como foi de 25 mil, né? Acabou que esse valor superou a expectativa e a grande quantidade, o grande quê da questão foi isso mesmo, foi que o torcedor do Atlético foi pelo Ascioli, não foi pelo jogo, sim, não podia entrar qualquer pessoa. É, foi por isso, para tentar ajudar, foi para reencontrar. E quem conhece o estádio sabe que tem muito de se encontrar amigos antigos, esse tipo não, de eu coisa. Levei meu priminho de 10 anos e nunca tinha no estádio ainda, pô, já virou torcedor Atlético. Tadinho. Deu uma camisa pra ele, os últimos campeonatos goianos. Tá renovado, eu acompanhei, torcida. Porque, tipo assim, eu acho que quem faz o campeonato goiano são os times goianos. Assim, não é a FGV, não é a federação. Que realiza o campeonato. O campeonato goiano que eu acho mais massa times. É os times do interior. Eu acho doido demais. Os caras trazem uns jogadores que. É o ano pra mim que foi mais massa o campeonato goiano foi aquele que a federação contratou os caras. Não, aquele ano foi pra cortar. Aquele foi mais novo de todos. Ah, aquele ano foi. E a federação participou mais do campeonato. Foi. É, agora a federação só participa com... E esse ano eu vou acompanhar porque eu tenho que comentar as notícias do podcast. Cara, agora, voltando aqui, saindo do tema do Atlético Goianiense, nosso dragão campineiro. Becky Sports. In the game. É, falar do Vila, né? Vila Nova. Que tem o contrator destaque do ano aí, do Puskas. Estava aí na mídia internacional. A gente nem falou tanto, porque o Vila Nova estava na mídia internacional, do garoto Wendel Lira, do Breno Puskas. É o Tiger, né? Pois é. E aí a gente continua falando dele aqui hoje ainda. Nosso querido Davi. Pois é. O Davizinho entrou. O famoso Davizinho das moças. O Davizinho. O Golias era quem era? Se fosse o. Era se fosse o Messi, né? O Davizinho entrou em campo no sábado também, no jogo contra o famoso time Vila Boense do estado, da cidade de Goiás. Time mais que amador, que o time nem conseguiu passar do meio de campo, né, nesse jogo treino. Então foi um treino só de finalização. Eu imagino que seria melhor ter feito um treino de finalização. Né? Quer dizer, aquele cu de boi, um chute ao gol ia ser melhor do que fazer um treino com esse time, porque não conseguiu chegar no gol não, cara. Soldadinho, né? É, pois é. Controle de bola. E o nosso jogador, o Wendel Lira, acho que ele tá de ressaca ainda do Prêmio Puskas ainda, não aguentou ficar um tempo inteiro em campo. Foi o quê? 26 minutos em campo? 26 minutos em campo. É, e o problema, coitado do Wendel Lira, é que agora é isso, né? Que agora tudo que ele fizer de errado tá todo mundo olhando. O cara, antes ele fez o gol, foi a coisa mais louca do mundo, e esse cara, não sei o quê. Agora qualquer coisa, qualquer pisada na bola que ele der, tá agora todo mundo olhando. Não, mas ele tem crédito, né? É o que a gente olha também, né? Tipo, o Messi... Ele nessa rodada agora nesse ano de 2016, com certeza vai fazer um gol muito parecido com aquele que ele fez. Ele vai dar metade do time a fazer. Agora o Wendel Lira, se não fizer uns gols bonitos aí, vai falar assim, não, vai cagada mesmo esse gol, nunca mais vai fazer na vida. Não, vai aparecer o que tem que ter feito. Eu vou estar torcendo pra ele fazer o outro e ganhar o prêmio Puskas. Sabe o que eu acho bom? Que o Gessé não ganhou o Puskas, mas o Wendel ganhou. Porque tinha aquela campanha do Gessé rumo ao Puskas, lembra? Que o Globo Esporte fez naquela época. Ah, sim. Que tinha o cara que bateu no meio de campo lá do Pará, sei lá onde que era. Aí falava Gessé rumo ao Puskas, mas o Wendel Lira foi. Eu não lembro isso não. Foi não? Essa semana também o Vila apresentou. Eu acho que a melhor contratação que o Vila pode ter feito nesse tempo que a gente está agora já cobrindo no esporte foi o zagueiro lá, o Anderson. Foi a melhor coisa que fez, que trocar o geladeira pelo Anderson. Bom zagueiro. É. O que veio do Fluminense é bom também. É isso, é o Anderson. Só que ele não tava no Fluminense agora não, ele tava no meu time. Não, ele tava no time pequeno. Ele destacou aqui no Atlético, na Série A. Aí ele destacou, a zaga era ele e o Gilson, e aí destacou, o Fluminense levou. Aí foi numa época até que o Leandro Eusébio, do Goiás, jogava no Fluminense também. Aí era o Leandro Eusébio, Anderson e Gum, eram os três zagueiros do Fluminense. Jogou muito tempo, se não me engano, estava na campanha que o Fluminense foi para a Libertadores. Esse Anderson é aquele mesmo Fluminense? É, aquele do Fluminense, jogou no Atlético. Já Libertadores lá? É, o zagueiro. E agora é bom zagueiro. O último campeonato ele estava aqui buscando aqui no Pique Esporte, ele está no Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Disputou então terceira divisão ano passado, Nova Iguaçu, que é, né? Porque o único que estava na Série B era o campeonato. Era o Macaé, no Rio de Janeiro. Ele disputou a terceira divisão. Não, acho que foi a terceira. O cara também já tá com 33 anos, ainda tá no tempo dos áudios que tava no Fluminense, né? Mas é um bom zagueiro, é um cara de respeito. Eu acho que o campeonato goiano, se ele for bem, ele pode. Não, todo time precisa desse cara, desse zagueirão mais experiente. O Goiás contratou aquele, né, que foi o melhor da Série B, do ano passado. De ataque com o Coutinho, eu achei aquele cara bom também, do Santos lá. Não cheguei a ver... Ricardo Cardoso. O nome correto é Diego Cardoso. Mas é o time paulista lá da série, sei lá. Ele é novinho, sabe? Menino da Vila. Menino do Vila. As notícias mais quentes do Vila que a gente tem pra poder oferecer aqui é que foi contratado essa semana, o Vitor Rossini, jogador que já passou pelo Vila em 2011. Bom jogador. Jogou pouca partida pelo Vila. Jogou só o Campeonato Goiano, depois saiu, né? Uhum. E no ano passado ele jogou pelo Trindade, já tava tipo quase contratado de novo pelo Trindade. Jogou o Campeonato Goiano pelo Trindade e agora... acertou de novo com o Vila. Eu acho que o Vila buscou o Rossini. E eu vi hoje na notícia que o torcedor trindadense ficou triste com essa. Mas ele não conseguiu recusar, né, a proposta do Vila, mas o Trindade estava contando com ele já. Já dava, né? Uhum. Pois é, o Trindade foi. E aí da Trindade Santa aí, cara, tentando fazer um time pelas beiradas, né? É, o ano passado já chegou na semifinal. Foi massa. Eu acho que o Rossini ia vir mais pra poder substituir o Zotti, que o Zotti tinha ensinado com o Emirados Árabes, né? Só que agora a gente tem aqui também, ele tava procurando aqui também, que ele não vai mais pra Emirados Árabes, não, vai voltar pra cá. Então o Rossini deve ser uma forte sombra nesse meio de campo, que já tem Robson, tem esse Zotti, que mas foi titular. O Márcio Fernandes tá testando o Robson agora sem ser de volante, sem ser dupla de volante. É. Ele tá testando ele de... Ele, o famoso Elias, aquele volante que chega na frente do Bernardo. Dois caras de marcação e ele não se preocupar com marcar, porque ele não consegue marcar muito bem mais. Mas o... era quando ele jogava na frente. Mas a época que ele jogou melhor foi uma época que ele jogou de terceiro homem no meio de campo. Né? Quando ele chegou no Atlético era Robson e Pituca, né? Os dois volantes. Mas depois teve uma época que o Atlético sempre teve o Agenor, teve aquele Claudinho Baiano, teve vários volantes mais pé de ferro, o Pituca saindo com a bola e o Robson como terceiro, chegando nos meios, nos atacantes. Tomou o lugar da melhor camisa 10 do Atlético. Do Anael Show? Não. Lindomar. Tomou o lugar do Lindomar. Com facilidade. O Robson. Se o Robson não perder a cabeça, tem tudo pra ser destaque aí do Vila Nova, né? O problema dele é isso mesmo, é a cabeça, né? É. De você começar a perder um clássico e começar a querer bater, ser expulso. Puxar a responsabilidade de querer pegar a bola lá na zaga e levar até o ataque. Vai fazer isso não. Agora você viu também, mudando de assunto agora totalmente. O Eric tocando a bola pro Palmeiras lá, fiquei impressionado, né? Fiquei aqui no Goiás, que menino solta a bola de jeito nenhum. É mesmo. Agora foi lá, fez o básico, tocou pro cara fazer o gol e aí foi considerado melhor. Mas ele jogou ontem, jogou Libertad, jogou e fez assistência pra gol lá. Caramba, jogou certinho. Aquele Eric daquele que a gente tinha aqui, não sei agora qual que ele jogou. Não, foi o primeiro gol que ele fez. Então, eu assisti um pouco do gol. Foi. Era aquele Eric que a gente queria ver lá contra o que tinha o Walter do lado, porque ele confiava no Walter, então ele era tipo. Jogava, mas depois tinha que ter um atacante do lado. Agora esse que foi o ano passado querendo fazer tudo. É o Neymar da seleção brasileira. Pois né? Você vê o Neymar arrebentando o Barcelona porque ele confia nos caras. Né? Na seleção brasileira ele tem que pegar lá no zagueiro e querer resolver. Pois é, desse jeito. É igual eu quando saio com o Espinga do time da Copa. É igual todos nós. Então, não podemos culpar nem o Eric, nem o Neymar. Final de discussão. Agora o... Beijo, Espiga. Becky Sports. In the game. Agora o Goiás acho que a melhor contratação que o Goiás teve pra essa temporada até agora tá sendo foi o diretor de futebol. O cara parece que tem mais cabeça pra poder contratar do que o nosso ídolo Arlen Menezes. Ele é profissional mesmo. O cara é profissional, né? Não é amador, não é boleiro. O cara parece que tem estudo, que conhece, que já sabe mesmo o mercado de futebol. Né? E já tem um tempo que o Goiás tá procurando essa função, porque se for parar pra pensar, o último diretor de futebol que trouxe alguma coisa mesmo foi o Arthur Neto, quando foi diretor de futebol do Goiás. É. Que trouxe, que montou aquele, um time mais forte, que disputou bem a Série A. Depois já foi pra Marcelo Segurado, que foi uma negação. sempre disputando rebaixamento, chegou a cair com o Marcelo Segurado, e agora o Arlington. O Segurado ele só fez aquele time bom para subir para a Série B, né? É. Aquele time foi bom, só que chegou depois para a Série A, vendeu. E caiu de volta. Vendeu os craques, vendeu o Goulart, vendeu o Egídio, Walter. O Walter ainda jogou um ano, né? Pois é. Mas essas contratações acho que vão ser surtir bem, que vai dar o que o Goiás precisou do ano passado, que é a experiência. Porque o ano passado, o único que tinha ido para puxar a experiência no time do Goiás era o Davi, meio de campo, que tava puxando a responsabilidade tudo para si. Uhum. Da zaga ao ataque só tinha promessa. Mas do meio pro fim chegou o Fred, que destacou, pois mas... Pois é, que o Zé Love só cachaça. É. E o Felipe Menezes machucou, que era pra ser destaque, machucou, então não conseguiu fazer. Mas a tendência de agora pra frente é o Goiás ter times mais fortes, porque o que aconteceu com o Goiás foi o normal que acontece quando com o time que tá sem recurso, como o Sérgio Haas fez de controlar o teto salarial, esse tipo de coisa. Não tem recurso, o que faz? Coloca base. Mas aí a gente sabe que é queimar a base. Você via uma coisa que a gente sempre vê, por exemplo, naquela época que o Inter revelava jogador todo dia. Ele colocava, lançava o Oscar no meio do D'Alessandro, do Guinazul voando, do não sei quem, aí o cara deslanchava. Aí deslanchou o Pato, deslanchou Tyson. Todo ano era um, mas por quê? Porque colocava um cara que destacava na base no meio dos veteranos, bom de bola. Aí o que acontece? No Goiás, não no Goiás, mas qualquer time. A gente viu algumas vezes que quando o Vila estava bem quebrado mesmo, que você olhava só menino, só da base. Tinha o Rodriguinho. Porque é o recurso que tem. O cara não tem dinheiro para contratar, fala, não, vai esse aqui mesmo. E acaba queimando os meninos, a carreira não passa de 20 anos de idade. É o famoso não vai, tu vai comer. É. Né? E aí o cara não vai para lugar nenhum. E os caras que contrataram de caras experientes, não funcionam aqueles caras que estão em final de carreira, igual normalmente vem para disputar campeonato goiano. Esse Wendel, apesar dele tá com a idade mais avançada, o cara ainda jogou muita bola, ainda no esporte ainda. Joga, né? Tava na reserva lá, eu acho, no período, mas tava, toda vez que entrava, jogava bem. E o Daniel Carvalho foi o atacante titular do... Meia, né? É, o meia titular do time que foi campeão da Série B ano passado, foi o Botafogo. Apesar dele estar uns quilos acima do peso, mas ele já tem um porte físico mais cheio mesmo, mas o cara vem de bola, né? Isso da idade depende muito do cara mesmo, né? Pois é, todo mundo sempre fala do Zé Roberto. O perfil dele sempre foi o de velocidade, de vigor físico. E o cara tem 41 anos e continua com velocidade e vigor físico. Ele não caiu. O Wendel sempre foi um cara de... O Wendel, na época que o Cruzeiro foi campeão, 2003, que era um time massa, ele jogava no meio. E aí o cara ficou velho e foi pra lateral, conseguiu correr na lateral. Então é um cara que tem o biotipo de jogar até mais velho. Tem cara que não, tem cara que... O Ronaldo mesmo parou muito cedo, por causa da condição física. O Adriano... Metabolismo. Tipo, o Ronaldo foi metabolismo. É. O Paulo Baier tava jogando esse dia, né? É, então tem cara que... Tem cara que vai, tem cara que... Que não tem o... É, tipo assim, isso daí é mais, eu acho que é mais do jogador brasileiro do que mais do biotipo e coisa biológica aí. Uhum. Porque a carreira, tipo assim, por exemplo, o Zé Roberto, ele tá em forma, ele ganha... Vai jogar esse ano em alto nível. Ele ganha de qualquer cara novinho aí que tá começando agora a carreira. É. Ele já tem 40 anos já. 42. Até 40 anos dá pra jogar. Os jogadores do europeu, esse cara joga até 40 anos tranquilo, se ele cuidar da carreira. Sim. Ele cuidar da carreira. Isso aí é o cara mesmo que é. É assim, falta de interesse de continuar. Ele já fez a parte dele. Eu acho que o Goiás ainda fechar o time pro campeonato, ainda falta um atacante, um centroavante, tipo Souza, tipo Dimba, na época, aquele cara que sabe posicionar. Aquele que vai tropeçando na bola até entrar, né? E mais um zagueiro, porque aquele Alex Alves lá, eu não confio nele quando foi zagueiro, não. Mas aquele Alex Alves é cria do Tolói. Não pode. Na hora que você pensa que ele jogou bem, você dá um. Esse zagueiro metido joga bonitinho demais, pois lançamento. É. Não, ele deu umas. Nossa, o Alex Alves dá umas furadas, ele erra o tempo de bola fudido. Nossa. É aquele que você não pode elogiar. É difícil. Tipo o Davi Luiz. Mas hoje vai. O cofre do Goiás até tá cheio, né? Quantos anos o jogador tem dentro? O cofre? Ah, o Goiás agora é o time, como é que fala? É o time satélite, satélite a base do Palmeiras. Palmeiras B. Vendeu o Eric, o Rodrigo, já tinha o Amaral, já tá fazendo não, e, tudo em casa. E pegou dinheiro, né, da televisão, pegou muito dinheiro. O Palmeiras agora é o antigo São Paulo, né, que antigamente... Mas o Palmeiras fez esses esquemas de parceria com o Palmeiras? Não, só chega e leva mesmo. Porque o Vila tem, tipo assim, com o Fluminense. É, tem? Eu sabia disso não. Mas eu não sei. Antigamente tinha aquela vez que... Inclusive o FM é tão fiel que tem lá a parceria. Aquela vez que o Goiás vendeu um jogador lá pro Palmeiras e trouxe três jogadores de lá que não deu em nada. Ah, esse Diego Sacomano. É, aqueles caras lá. Depois Thiago Real, que também veio pra cá, o Felipe Menezes no ano passado. Então acho que tem um esquema aí, o Goiás vendeu o jogador e pegar um jogador emprestado pra subir pro Palmeiras. Deve ter alguma coisa assim. Becky Sports. In the game. Passando agora pelo time da capital, vamos dar um giro, né? Giro de notícias no time do interior. Eu acho que a gente podia começar do interior mais perto aqui, que não é nem interior, né? Nossa Terra Santa? Não, a Terra Santa não. A região metropolitana, o time do Aparecidense. Aparecidense estava montando o time, estava até indo bem com fazendo um time com um jogador experiente, jogou a Série D o ano passado com eles. Contratou o Tozinho, o William Kozlovs, quem mais que eles tinham contratado agora? Estou perdido aqui na rodada. William Kozlovs, o jogo foi destaque ano passado, foi pro Goiás e não jogou nada. É, não voltou, né? Tem muitos caras assim, né, gente? Tem um jogador, né? Da Mata, que tava no Goiás. Da Mata, que fez o passo pro gol do Ender Valls. Robert. Se não for bem no esporte, pode apresentar o esporte. Mas é impressionante como sempre acontece isso no Campeonato Goiano, né? Sempre tem um cara que destaca, aí um dos times grandes leva, pois é. Aí o cara não joga nada. Aquele Diogo Galvão, o artilheiro do Trindade. O Aparecidense. Diogo Galvão no FM, Aparecidense já artilheiro da Libertadores. É, Aparecidense já é um time B do Goiás, né? Que tem a maioria das vezes ele pega três, parceria, quatro peças do Goiás. Esse ano não tá não mais com o goleiro do Pedro Henrique. Agora parece que o goleiro titular lá é o Bussato. Acho que eu já escutei falar desse cara, Bussato. Bussato é o que tava no banco do Atlético ano passado. Ele era do América Mineiro e o Atlético contratou. Ou do América Mineiro. Do América de Natal e o Atlético contratou para ser reserva do Márcio. Aí eu acho que o cara é um goleiro bom, né? Já viu, goleiro não tem como você ter dois bons. O que fica no banco não vai aceitar. Aí o cara foi e saiu. A gente tem o Damata. Assistência do prêmio Puskas, que tinha fechado com o Goianese, depois foi para o Aparecidense. O Giovani, será que é aquele volante que jogou no ano passado também? Antigo, né? Que jogou pelo ABC. Giovani é nosso conhecido. É, aquele conhecido nosso. Será que... Tem que saber, eu tô recordando aqui. Nos dá tanta alegria. Nosso amigo. O Robert, que foi destaque ano passado também na Aparecidense, tinha sido contratado do Goiás. Contratou novamente, que era da cria dele, tinha vendido. E não jogou nada o ano passado, e agora foi emprestado de novo para a Aparecidense. Acho que ele pode... O Robert é aquele jogador magrinho, né? Mas o cara... Encosta e cai e tal. E o técnico, o Márcio Azevedo, tem o nome do jogador do lateral de esquerdo do Shakhtar Donetsk, Márcio Azevedo. Não, Márcio Azevedo é famoso, mano. É? Faz tempo que ele tá pra ele trabalhar. Ele jogou no time grande da Série A. Não, mas o Márcio Azevedo falando é o técnico. Não, mas ele todo ano treina um time do interior. Não. Esse você tá falando nesse dia. Pois é. Mas esse daí é o que tava no Atlético Paranaense? É, do Botafogo, cabelinho lateral esquerdo. Ah, eu tô confundindo com o Atlético Paranaense, que é o que jogou no Santos, sabe? No Santos, que também é cabeludinho, bate falta. Qual que é aquele lateral lá? Atlético Paranaense? Ele tava no Atlético Paranaense, jogou no... Você tá falando que jogou no Atlético, o Vitor? É, esse daí mesmo. Mas o Zevedo já foi técnico do Vila. Mas o Zevedo já foi? É. É, o que era treinava o Corinthians, já treinou o Corinthians? Não? Ah, tô sabendo. Aí a Aparecidense, né, que perdeu as principais contratações desse ano, tirando da Mata, que perdeu o Tozinho, William Kozlovs, pro Tupi. O Tozinho foi pro Luverdense. Pô, o Tozinho tá no Luverdense desde a Série B do ano passado. Não, o Tozinho voltou, velho. O Tozinho tá aí voltando. Ele perdeu três jogadores. Pô, o Tozinho tá aí voltando pra cá, velho. É, porque ele disse... Tozinho, sem respeito. Ele destacou ano passado. Não, ele fez muito gol ano passado. Não, assim, o Tozinho veio e o Hélio Zanji levou ele embora. Ele foi lá pro Emirados Árabes. O time do Hélio Zanji levou o Tozinho. Ele jogou no Luverdense na Série B, ele fez gol na Atlético. E agora perdeu também um tal de Marco Túlio. Que recebeu também com a Aparecidense. Da Aparecidense aí perdeu essas peças duas semanas antes do Campeonato Goiano, deve entrar um pouquinho desfalcado. A famosa incógnita, né? Pro restante do campeonato. Becky Sports, it's in the game. Agora saindo um pouquinho mais do eixo, chegando em Anápolis e na Napolina. O que é isso? O que você tem que falar aí, Serginho? O Ianzeira da Napolina. Pegando agora a Becky. Eu posso falar do Anápolis, que eu achei muito legal as últimas contratações do Anápolis. Toró e Lenilson. E teve um amistoso hoje contra o Sobradinho. Foi ontem, contra o Sobradinho, nessa terça-feira. Eles ganharam de 2-1 do quarta, né? Acho que foi quarta-feira, foi. Eles ganharam de 2-1 do time. Foi um jogo treino mesmo, chegou a ser amistoso, não. Foi no campo, tipo, campo de treinamento. Teve muita coisa, não. Sem a presença do torcedor. Só que o Toró e o Lenilson não chegou a entrar em campo, não. Foi uma reportagem do Lenilson, bicho. A gente fica me imaginando ali daqueles tempos aulas que jogava no São Paulo, que era Lenilson e Borges. E o Toró. Era aquele Lenilson, aquele carequinha? Beleza. E o Toró no tempo do Flamengo campeão da Série A com Andrade em campo, com o treinador Andrade também, já não é o mesmo Toró daquela época não, tava na terceira divisão do campeonato japonês. Eles estão mais caminho com a Anápolis, mais que coisa como no Outlet, né? Do que tem que ver como é que vai ser esse time aí, mas tem uns nomes legais pra poder fazer história. Anápolis que ano passado passou dificuldade. Ficou quase brigando, né, com o Grêmio Anápolis pra poder ser rebaixado. Não, o Anápolis foi o que subiu junto com o Vila, ele tava na Série B. Aí deu aquela confusãozinha lá, deu briga, o Anápolis ganhou o jogo aqui do Vila, provocou. Teve a confusão de chamar o Robson Cheirador. Revelou o Moisés? Revelou o Moisés e o Ramires, né? Também. E aí o Robson foi lá. Ramires ganhou. É muito melhor que o Moisés. Acabou o programa. Pois é, aí. Sobre a Napolina. Sobre a Napolina, tem muito a dizer sobre o. Vamos agora com as notícias do esporte. Dona Polina tem a dizer sobre a torcida, né, Dragão? Foi bem recepcionada aquela vez. Eu não posso ser conhecido como Dragão no rádio. Não vou me matar, velho. A Napolina fez dois amistosos esse ano e ganhou os dois. Pois é, o último foi contra o Brasiliense, né? Aham. Uhum. Tá aqui no Pequim Esportes. Ganhou de virada de 3-2. Dois gols, na verdade, foi um gol contra do Jacó, do Brasiliense. Depois ele foi lá e marcou e redimiu. E mais dois gols do Jacó. Claudio Jacó agora tá na novela 10 Mandamentos. Trocou de profissão. E o time da Napolina é aquela coisa, né? Todo ano você não sabe o que esperar, mas sempre é um time que enche o saco. É a chata mesmo. Essa semana também parece que teve um desentendimento lá com o Jonathan Fumaça, o atacante lá que tava, foi contratado em dezembro. E é o irmão do país. Teve um desentendimento com o técnico, com o Jorge Saran, e rescindiu o contrato aí lá. Não vai participar desse contrato. Jorge Saran é bom treinador. Tô falando aqui na Aparecidense, contratou um jogador que já jogou no Corinthians também, né, cara? Eu vi que é o jogador dos contratados. Careca. Nunca ouvi falar desse cara no Corinthians. Diz que ele já foi campeão da Série B pelo Corinthians, esse cara. Acho que ele foi. Perdigão. Agora já foi longe, mano. Mas o Perdigão jogava pra caramba, né? Perdigão tá igual o Perdigão mesmo agora. Becky Sports, it's in the game. Falando agora então, vamos sair um pouquinho mais do eixo pra gente fazer esse giro. Não vamos pegar qual gel agora? Agora acho que a gente pode ir lá pros nossos amigos lá de Goianésia. Puta boa! Pois é, amor. A estreia do Romerito como treinador, acho que até agora não tá sendo muito boa, não. Dom Romero? Os dois amistosos que tiveram lá, não conseguiu ganhar ainda, não. Nem empatar? Empatou. Não, empatou. Esse é o único que eu sei. Empatou em 2-2. Mas não conseguiu ainda fazer um. Conseguiu ainda organizar o time do jeito que era pra ser, não. O Enes é forte, que vem toda vez pra conseguir classificar. Mas quer chegar pra fazer alguma comparação, assim, algum nome mais famoso? Nonagol não voltou, não? Nonato tá lá, velho. Nonato é. Sempre. Nonato é carteirinha. Aqui a última contratação do Enes foi o Rodrigo Alves. Rodrigo Alves tem um. Mas o Goianese, sempre o principal craque do Goianese é o campo, né? É sempre campo. Difícil jogar lá. Fator campo. Campo pequeno, um povo xingando, jogando amendoim. Mas é sério, principalmente chove lá, cada pedreira que tem, né? É, a gente acompanha na TV em Anguera, né? Pela pra qualidade mim, pra mim, o que segura lá. A estrada é muito ruim pra chegar. O pior período de jogar lá é quando tá na época de manguba, né? Naquela sementona. Aquilo ali quando cai em cima do carro. É uma arma branca. Quer ver, não? Ele contratou. Não consigo continuar o programa, mano. Na época de manguba. Contratou o tal de Thiago Floriano. Um mês de 31 anos, jogava no Nacional do Amazonas. Ele veio para substituir o da Mata, para tentar fazer a jogada. A jogada do Prêmio Posca esse ano. Será que o Nonato tá com aquele voleio lá, velho? Não, é meio difícil. Não. Pediu ajuda pro atacante levantar isso. A rolada no final ele dá conta. Eu não sei o posto. Aquela escadinha que você tem na dispensa, né? Ele sobe. Não pode jogar agora. Becky Sports. In the game. Agora também falar, também saindo, agora pegando a BR-153, parando lá no Itumbiara. A contratação que esses eram do Léo Gago, acho que foi a melhor até agora do campeonato goiano. Foi ele. Também acho. Os dois amistosos que teve contra o Uberlândia, aqueles lá, eles saem um amistoso assim, é um dentro de casa e um outro fora de casa. É do lado, né? Foi. Os dois ganharam de 1-0. O primeiro jogo, o Léo Gago bateu aquela famosa bomba que ele dá toda vez fora da área. Bate bem demais na bola. E no segundo amistoso foi a mesma coisa, só que das vezes o goleiro estava preparado. Aí ele espalmou para dentro da área e tinha um atacante lá esperando para poder rematar. E os dois jogos terminaram em 1-0. Ele bate muito bem na bola. Mas o time do Tumbiara tá bem estruturado. E o Léo Gago acho que vai cair como uma luva lá no time da Fronteira, o tricolor, gigante da Fronteira, né? Becky Sports, in the game. A gente pode falar do adendo aí do Serra Dourada. Tato do Leandro Lira. Se tá apto a receber jogos, não tá apto. Pois é, mas uma coisa que eu acho que mais tá pegando o Serra Dourada é que eu mesmo não gostei dessa história de diminuir as dimensões do campo. Porque sempre foi uma arma, sempre foi os times não dão conta de jogar aqui mesmo. Tá? Mas eu acho que é uma arma. É bom que aqui quem tá tem que conhecer e tem que usar isso como benefício. Só que tem vezes que eu acho que isso é até ruim para os times goianos. Assim, eu vejo que os times não conseguem. Parece adaptar, parece que eu não sei, porque tanto tempo sabe que o Serra Dourada é grande e. Pois é, a tendência é os caras aprenderem aqui, né? Que nem que você vai jogar com o time da Bolívia lá na altitude, os caras voam lá. Sim, e lá exatamente. Dá conta. E aqui devia ser. Isso. Eu vejo um pouco isso. Os caras não sabem usar isso como um benefício. Mas isso aí você pode ver que acontece quando. Mas isso quando aí é time pra time, tem time que usa, tem time que não usa. E também isso acontece quando tem essas mudanças de time direto, tipo, que acontecia com o Vila sempre. Tradição, né? Acontecia sempre com o Vila, que no Goiânia era um time, aí mandava todo mundo embora, aí pra Série C era outro, pra Série B era outro. Cara jogou mesmo tanto que o cara que vem de fora. Eu já vi até jogador aqui em time goiano da entrevista que jogou mal porque o campo é grande demais. Então e ainda não pode dar uma entrevista dessa. O tempo seco também. E interditar é a tristeza, né? A gente fica na esperança. Vai dar certo ou não? Primeiro teste Vila e Goiás, né? Eu acho que esse jogo do Vila e Goiás também vai ser transmitido, né? Vai ter a transmissão pelo canal aberto. Pois é. Acho que vai tirar um pouco do público desse canal aberto. O cara sabe que pode ter confusão. O cara vai pagar um estacionamento. Vai dar mais torcedor organizado mesmo, que é os caras que não tem. O problema medo, é isso. Vai os torcedores mesmo, aqueles família que gostam de compressão estádio, já tem medo de Vila Nova. E ainda. Vila Nova Goiás, e ainda com a TV aberta transmitindo, comprar cerveja, fazer uma pipoca ou fazer um churrasco domingão e tem que ficar assistindo. O foda de ver na televisão é só ver os narradores, né, da TV agora, pelo amor de Deus. E o que vocês acharam dessa medida do presidente do Vila de... Aliás, foi uma discussão de colocar, né, o estádio com 10% só, mas a discussão que tem é que está meio abusiva essa história de o torcedor do Goiás vai ficar só na cadeira e pagando R$100 no ingresso. Isso aí é uma coisa que está dando muita revolta, porque o que o Gilvan falou, já tem tanta coisa para gerar o público, ainda faz isso, a que bancada o torcedor do Vila Nova vai pagar R$50, que já é um preço salgado, e o torcedor do Goiás pagando R$100. Uma dúvida, ele tem o direito de fazer isso? Bom, isso aí é uma coisa que tem tempo que acontece isso. O Goiás tinha o costume de fazer isso com os times de fora. Tipo, o Goiás vai jogar contra o Santos aqui, né? Série A, contra o Fluminense. Aí, o que aconteceu? O cara era obrigado a comprar a cadeira. Teoricamente pode fazer isso, porque o time mandante tem que dar 10% do estádio. Ele dá 10% do estádio e ele pode escolher o lugar. Ele pode escolher o cantinho que for, só que a gente sabe que é sacanagem, né? Porque às vezes tá um lado sem ninguém, fechado da arquibancada, e o cara teve que pagar a cadeira. E aí acontece do cara entrar sem camisa ou com a camisa escondida pra pagar metade, aí na hora lá tira, dá confusão, acaba piorando mais ainda. Eu acho que a FGF não vai permitir isso não, porque é o clássico de começo de campeonato, não pode ser de uma torcida só, tanto é que é o que vai chamar, que vai tipo, dar o pé direito pro campeonato goiano, vai ser esse jogo. Se tiver um jogo bom nesse primeiro campeonato, eu acho que a galera, os torcedores, até os outros times vão achar legal de assistir esse campeonato 2016. Ainda mais com o Vila voltando, né? Pois é, com o Vila voltando, os times já estão... reforçando mais, tipo assim, tá um campeonato que eu acho que vai ser melhor do que o ano passado, porque o ano passado foi meio fiasco esse campeonato. Acho que até um pouquinho pelo não ter o Vila Nova, tipo, ficar no eixo Goiás e Atlético. E o Atlético tava com um time muito fraco, pois também, é, nem classificou. O Goiás também. O Goiás tava com um time fraco e mesmo assim levou o título por causa mais da fragilidade dos outros times. Pois é, mas agora que primeiro agora que o Serra Dourada foi liberado, agora eles vão começar a conversar sobre isso, sobre torcida ou não, porque antes estava sem ser liberado, então não poderia ter as duas torcidas, né? Por causa que são regras que tem lá que elas ainda conseguem ainda se encontrar, ainda ter as brigas, né? Então tem que fazer um Vila Nova. Tô de marcação com o Vila. Serra Dourada tem que rever mesmo, fazer uma reforma, que essa reforma que eles fazem todo mês, começo do ano, né? Colocar banquinho e fazer uma limpeza. A reforma dele, acho que é só jardinagem, só cortar aquelas palmeiras que ficam lá nas laterais lá. Porque a gente vai pra lá, não é... Diferença nenhuma, os mesmos portões... É igual o placar, todo ano troca. 2 milhões, 3 bilhões, 400 milhões. As mudanças... É o placar mais ultrapassado. Você acha que o placar é de LED, 4K de resolução, chega lá e é aquele placar laranja. Aí você chega lá, o data show. A única coisa boa que eu acho do Serra Dourada não ter virado padrão FIFA é que a gente não tem que comer hot dog. A gente pode chegar lá e comer aquele pãozinho com carne. Não, né, eu o disqueira. Se virar padrão FIFA comer aquele hot dog lá que é só pão, aí também. E no dia que tiver quente, o picolé. Ó, o picolé. Becky Sports. In the game. Aí pra finalizar, pra gente não ficar só no futebol goiano, apesar que o foco agora tá sendo isso, por causa do Campeonato Goiano, a maior competição que tem dentro do estado, principalmente futebol. Sem ser nesse sábado, no próximo já começa. Né? Essa semana teve a apresentação do Monte Cristo, time de vôlei, que ganhou o ano retrasado, ganhou a Superliga B, foi pra Liga Principal. Só que não conseguiu patrocínio, teve que parar no Montes Claros, lá em Minas Gerais. Esse ano eles voltaram, foi apresentado o time na semana passada e essa semana eles jogaram, né? Fizeram a primeira partida. A gente não tem muito contato ainda com o vôlei, mas se também tá falando aqui agora, se alguém que está escutando o podcast quiser participar, ajudar a cobrir, a gente, ou se não, até vir aqui para poder conversar com a gente, porque é interessante para nós, a gente está organizando aqui com o Pique Esporte, a gente quer falar de todo tipo de esporte, não é só de futebol, não, a gente quer falar de rugby que a gente está organizando, futebol americano com os rednecks, rugby com os goianos, entendeu? Handball com Força Atlética, que são times grandes nossos que competem em competições nacionais. também tá chegando aí para poder participar com a gente do podcast. E acabam sendo esquecidos, né? Pela mídia. Pela mídia. É, a mídia é só futebol aqui. É... Ciclismo também, né? Se quiser aí, porque só vendo ciclismo a gente nunca sabe se a Jean Wilds ganhou a corrida ou não, né? Todo ano aparece só treinando, participando do campeonato. Essa parte do Ian recupera. Não, sim, automobilismo também. Automobilismo, né? Agora que o estado de Goiás tem a mesma. Não, eu só vejo, eu só vejo notícia de automobilismo de Goiás, de Goiânia, só naqueles quilômetros de arrancada que, assim, não, o público não é um público muito... Estocar vai ter corrida do milhão. Muito nada a ver com automobilismo. O Monte Cristo começou agora com a vitória, né? Venceu o Sada Cruzeiro, foi um jogo fora de casa. O que a gente tem pra falar, que eu acompanhei assim, muito pouco o jogo, mas eu fui atrás das informações, é que o time do Monte Cristo, tipo, que a gente pensa que é um time mais experiente, um time com peças mais velhas, ele conseguiu utilizar essa experiência que ele tinha para poder dominar a partida e ganhar do Cruzeiro por causa disso. Porque o time do Cruzeiro ele tinha até boas peças, só que os caras não conseguiam. Tipo, ia para as jogadas finais, que era os desempates lá dos sets, no final do para aquelas dois, não um. Eles estavam muito nervosos, então aí a experiência do time goiano conseguiu levar a vitória. Né? Apesar de foi ir pro tie-break, agora o próximo jogo vai ser no dia... Não tem dia que não, né? Sábado. Vai ser no sábado. Estamos precisando de alguém que conhece de vôlei. Às 7 horas. Estou forçando o convite. Contra o Uberlândia. Contra o Uberlândia, vai ser fora de casa. Aí na próxima semana, Uberlândia. Vai ser um jogo aqui dentro de casa e com certeza a gente fica esportivo. Mas isso aí é o que conhecer. Já é a Liga? Já é a Superliga, a Série B do... Da Superliga? Da Superliga. É. Superliga B. Quem... É tipo o Campeonato Brasileiro de Só um que passa. É, Série B. São dois grupos, os campeões heróis de cada grupo vai pra um jogo e um deles passa pra... Só um passa pra Série A? E são times, tem times fortes, tem o Flamengo, tem o SESI São Paulo, tem uns times fortes na Liga. Becky Sports. In the game. Fechando aí, e tem mais alguma ponderação pra vocês fazerem? Não, acho que foi legal pra gente começar já. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Pode mandar sugestão. Tem o Facebook do Pique Esportes, pode curtir lá. Tem Instagram. O Instagram também. Twitter. Todas as redes sociais aí. Mandamos tudo na hashtag Pique Esportes. É. As informações. Usou a hashtag Pique Esportes, a gente tá no track, a gente tá na trilha. Na hora que estamos planejando. E na hora que sua avó fizer aquele franguinho com o Pique, lembra de nós. Essa é a primeiro podcast, espero que seja primeiro de muitos. Nova fase do Pique Esportes. Mas a gente já convida vocês a estar participando, mandando pergunta pra gente nas redes sociais, né? Se quiser, a gente pode colocar WhatsApp, também. O WhatsApp deu certo pra vocês conversar com ele. E pode colocar um tutorial lá pro pessoal, que a ideia do podcast é ele ser um presente. Você pode escutar ele no trabalho, em casa, no carro. Aí vai ter os tutoriais lá pra você poder escutar a gente em qualquer lugar. Isso aí, um abraço aí da galera do Pique Esporte e até semana que vem com mais um episódio aí. É, e fiquem de olho no site aí que sempre tem as novidades, tá vendo? Um abraço pra galera do futebol de segunda aí. Um abraço pra galera do futebol da Toca. Futebol da Toca. É, todo mundo lá, 10 horas. 10 horas, segunda-feira, vamos dar show.